trás. Olhando nos teus olhos, não me vejo mais. Querer viver agora o que antes eu não quis. Tudo bem, mereço a solidão. Fazer sofrer, esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. E sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz. Lembro quantas vezes você me dizia que me amava e eu não correspondia. Quantas lágrimas eu vi rolar do teu olhar. Amava e não sabia. Eu não pensei que o nosso lance acabaria. Me conformar que te perdi, eu já tentei, não dá. Meu grande amor, até te peço pelo amor de Deus, me aceite novamente e perdoe os erros meus. Eu sei que demorei. Solidão por te fazer sofrer. Esqueço até de mim, mas não consigo te esquecer. E sei que